ZYI 801, 1520 kHz. Rádio Surubim AM, uma realização do Monsenhor Luiz Ferreira Lima. Surubim, Pernambuco, Brasil. www.radiosurubim.com.br. A pioneira, falando para a região Agreste e para o mundo. Você, ouça a Rádio Surubim AM onde você estiver. Baixe agora nosso aplicativo, acessando o Play Store do seu celular. Procure pela Rádio Surubim, instale e pronto. Simples, fácil e gratuito. Você vai poder acompanhar nossa nova programação. Estamos esperando por você. Rádio Surubim AM 1520. Para o Nordeste, bem pouco se constrói, pois eu sei, o Brasil há um diverso. Todo domingo, das 11 ao meio-dia, você ouve o programa Som de Violas, aqui na Rádio Surubim AM. Um programa voltado para os amantes da cantoria. A apresentação do poeta Zezinho Barbosa e convidados. Ok, em Surubim são 11 horas e 2 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Show de Violas. Zezinho Barbosa, Zezinho Cacheado, Zezinho Cacheado, poeta Aldo Arruda e Francisco de Assis, nesta manhã de domingo, trabalhando aqui para realizar mais uma edição do programa Show de Violas. Lembramos que hoje é 2 de maio de 2021. Já se passaram 122 dias, faltando apenas 243 dias para a chegada de 2022. Programa Show de Violas, mandar um bom dia para a poetisa Elisete Claudino, lá na cidade de Carpina, que ela está também assistindo, curtindo o programa Show de Violas, e pediu atenção, Amor de Mãe Não Tem Fim, para oferecer a sua amiga Maria de Fátima. E no decorrer do programa também vamos cantar para a nossa amiga, nossa poetisa Elisete Claudino. E também tem uma canção de aniversário para Vino e para Dona Zefinha, que são os pais do poeta Dixon Sabiá. E tudo isso nós cantaremos no programa da manhã de hoje. Poeta Cacheado, bom dia. Bom dia, poeta. Bom dia a todos os amigos e amantes da poesia. E vamos cantar. A chuva caiu na terra e o rio botando cheia. O agricultor já plantou no terreno da aldeia. Se o ano for bom de inverno, fica de panela cheia. Depois que molha a areia, a terra fica molhada. O sertanejo trabalha só quando ele se enfada, que ele volta pra casa trazendo a sua enxada. Mas ele pega a estrada e cava na beira da mata. O seu filhinho, querida, que não é mulher ingrata, quando o fim da plantação planta rama de batata. O pássaro canta na mata, louvando a natureza. O vaqueiro solta boio. Tem mais comida na mesa e o peixe dá mergulho com a água da represa. Água na represa, eu fico mais consciente. O aqui pro coquinho da planta, mas no roçado da frente, planta minha nívea raiz e tá pra vender para grande. Feliz e contente no período do inverno, o homem que é sertanejo agradece o Pai Eterno. E o pássaro muda a penagem e o campo muda de terno. O mato muda de terno. E a natureza sagrada entre nós aumenta o dom. E o agrissuco que olha diz esse inverno é tão bom. Sertanejo acha é bom quando o período é assim, que a terra tá muito boa, nasce a grama e o capim, que a fartura vem depressa e a fome leva fim. No campo cresce o capim, agricultor ainda de queijo. Mudando o terno, só vendo uma folha verde, e o agricultor dizendo: Deus matou a nossa sede. É mesmo assim, são 11 horas e 8 minutos em Surubim, é o programa Show de Violas. Zazinho Barbosa, Dedinho Cacheado e o nosso poeta Aldo Arruda, Francisco de Assis trabalhando na sonoplastia. Aguinaldo na gerência da emissora, do Lunga Xavier, Rogério Barbosa e Bernardo, eles trabalham lá na torre de transmissor. Mandar um bom dia para seu Cláudio Pintor, aqui na cidade de Surubim, também um bom dia para seu Antônio Domingos, pessoas que estão de rádio ligado ouvindo o programa Show de Violas. Também quero mandar um bom dia para meu amigo Bilzinho, lá na Gipirana. Alô, Bilzinho, bom dia para você, meu amigão. Programa Show de Violas, quero mandar um bom dia também para meu amigo Preto de Gogó. Alô, Preto de Gogó, lá na capital Bandeirantes. Bom dia para Preto, que também é colaborador do programa Show de Violas. Um abraço ao meu amigo Preto de Gogó. Poeta Bico Sabiá está pedindo a canção de aniversário para oferecer a seu papai e também oferecer a Zefinha, que foram os aniversariantes do mês de abril. Mandar um bom dia para seu Suguinha, na chão do Marinheiro. Alô, seu Suguinha, bom dia para o senhor. Também temos aqui o apoio da barbearia São Severino, no bairro do Coqueiro. Você quer cortar seu cabelo, tirar sua barba, ficar novo e bonito? Corte seu cabelo na barbearia São Severino. Você chegando aí no bairro do Coqueiro, depois da igreja de Dede Passim, você encontra o barbeiro Bill de Nina esperando você para cortar o cabelo ou tirar a barba. Programa Show de Violas. É, bom dia, Lisete Silva. Bom dia para toda a sua família. Bom dia para Lisete Silva, que está conectada com o programa Show de Violas. Severino Pereira, bom dia poeta, bom dia para todos das ruas da rua Dois Macacos. Aí o nosso amigo Cheiro, que está ligado no programa Show de Violas. É também um bom dia para toda minha família, meu filho e todos meus irmãos. Aí é o bom dia da nossa amiga Zélia, que também está curtindo o programa Show de Violas. E também a outra menina aí da rua Dois Macacos está curtindo o programa Show de Violas. Um bom dia para vocês. Mas agora vem um poeta cacheado, depois nós damos continuidade ao programa Show de Violas. Poeta, com você. É, muito bem, poeta. Você, meu amigo e minha amiga, você quer comprar cereais baratos. Preço lá embaixo, você procura ali no bairro do Coqueiro, depois do Bar da Fala, o Mercadinho Oliveira. como é que o Adinho Oliveira é o melhor do clube, né? É melhor de você, é de você vir para o comércio todo lá, porque lá o negócio está barato demais. É, série A e todos os tipos, carne de todos os tipos, peixe de todos os tipos, ali, verdura de todos os tipos, você procura o Mercadinho Oliveira. E agora está vendendo também cimento, areia, brita e tijolo. O preço é combinado, viu? É melhor do que você ir lá para os outros armazéns. É, o Mercadinho Oliveira. Aí, a organização de Branco Família. É, aí, vou cantar a canção Sonho de Amor. Antônio Martins pede a canção Sonho de Amor, para oferecer a sua querida esposa. Eu também quero oferecer a minha querida esposa Maria de Lourdes, também. A Neia, seu marido, sua filha, a Belinha, e Josivana e Dé, lá no Cinto Cachoeira de Casinha. Também a minha amiga Fátima, minha vizinha Fátima, e ao seu querido esposo, Germano, e seus filhos e seu neto. Vai essa bonita canção, você quer ver, poeta? É verdade, são 11 horas e 12 minutos. Quero avisar que de hoje a 15 ao dia 16, estarei cantando lá no bar de Celiane, aí no Tamanduá de Baixo, ao convite de Israel, seu pai, de toda a família de Celiane, e a cantoria será com o filho da casa, com o filho de Israel, meu poeta Sérgio Ribeiro. Alô Sérgio Ribeiro, alô Israel, Didi, Celiane, toda a família, organiza aí, se Deus quiser, de hoje a 15, que é no dia 16, estamos aí no período da tarde, a cantoria vai ser à tarde, a partir das 2 horas até as 5 da tarde, cantoria com Zezinho Barbosa e o poeta Sérgio Ribeiro. Já vou mandar um convite para todos os meus primos aí da Rua dos Macacos, toda a família, todo o pessoal que gosta de cantoria. É de hoje a 15. E o poeta Aldo da Ruda também está lá conosco para palestrar e assistir uma cantoria ao vivo, né, poeta? Se Deus quiser. Agora, é verdade, vai declamar e se quiser cantar, canta também, viu? Vamos ouvir agora a canção. É Sonho de Amor, poeta? É, Sonho de Amor. Sonho de Amor, depois vem a canção da poetisa Elisete Claudino, que ela pediu a canção Amor de Mãe Não Tem Fim. Mas antes vamos ouvir a canção Sonho de Amor. E pra ser Chuguinha e toda a família nascendo marinheiro, aquele bom dia e um abraço. Também quero oferecer para meus amigos lá que estão no ar, Bito de Sabiá, humor. Todos os amigos que nos cruzaram com essa bonita canção. Sonho de Amor. Deixei-me na cama humida do meu ranchinho isolado. Preparei toda noite sonhando quase acordado. Pra todo canto que olhava via você a meu lado. Como teu retrato numa moldura de prata, no sonho eu vi tua sombra formando uma colunata, cortando as toalhas verdes do cortinado da mata. Sonhei com você no lago cercado de borboletas. Seus olhos brilhavam mais do que a luz dos planetas, que passa focalizando os ramos das violetas. Sonhei andando contigo no campo desconhecido. No sonho as aves cantavam os cajubeiros floridos. E a brisa soprava as pontas dos teus cabelos compridos. Música. teus braços nas madrugadas serenas. No sonho eu vi a polícia das flores da açucena. Traga no pingo de orvalho em tua face morena. Sonhei como só fitando a tua foto agemia. A lua beijou o ângulo da tua fotografia. E a brisa só para os pelos da tua pele macia. É mesmo. Andando contigo no batidão do destino. No sonho eu adormeci com teu encanto divino. É bem no céu da saudade de um sonhador peregrino. No teu lado, no meu quarto de riteoso. Acordei, nunca avisei, fiquei chorando nervoso. Aí conheci que era um sonho misterioso. Sonhei contigo do meu quarto de pé. Agora choro acordado com vontade de te ver. Porque no sonho tem parte que eu só conto a você. Porque no sonho tem parte que eu só conto a você. Verdade, são 11 horas e 19 minutos, programa Show de Violas. A nossa amiga, ouvinte Lourdes de Paulo, está curtindo a cantoria. Bom dia para Lourdes de Paulo. Sinésio Pereira, Maria de Fátima, bom dia, poetas. Mande um abraço para toda a minha família no Baraxi, meu tio Normando, aí em Turuni. Alô, Normando, receba aí um bom dia da sua sobrinha Maria de Fátima e que Deus abençoe vocês. Maria José... Também, antes ela entrou, né, Duarte, né? Deve estar curtindo. É verdade. Também aí temos aí a sobrinha de Aguinaldo, a nossa a garotinha Kaline Ribeiro. Alô para Kaline e um bom dia para seu avô Miro aí no Ciões. É Silmar Alves, que é o primo do poeta, também está curtindo a cantoria. Maria Souza, bom dia, poeta. Maria, irmã Aguinaldo e do Louro. Também fiz um aniversário em abril. Um ótimo domingo para vocês. Parabéns. Meu primo Cesário Mota, bom dia, poetas. Aí, Cesário, de hoje a 15 eu quero você na cantoria, viu, aí no Bar da Borracha. É de hoje a 15 à tarde. Zezinho Barbosa, Sérgio Ribeiro e o poeta Aldo da Ruda tá lá para palestrar conosco. Para você, Maria, Maria Zélia Tavares, Maria Zélia da Silva Tavares. Bom dia, meus cantadores, meus conterrâneos, aliás, meus conterrâneos pernambucanos. Bom dia para Maria Zélia aí na região de Minas. E demais pessoas, e depois a gente registra. Poeta Cacheado, agora nós vamos tocar a canção a pedido da poetisa Elisete Claudino. Ela pediu a canção Amor de Mãe Não Tem Fim, para oferecer a sua grande amiga Maria de Fátima. E é o próprio Sinésio Pereira que vai fazer a interpretação da canção Amor de Mãe Não Tem Fim. Vamos ouvir atendendo a poetisa Elisete Claudino. Elisete Claudino. Poeta escrever doces canções maternais. Veja a fonte do assunto, já esgotada demais. Quanto eu ainda vou falar sobre a mãe querida. Você é ela a origem dos dias da minha vida. A mãe passa padecendo, pelo filho pra criá-lo, ela trabalha sofrendo, pensando no filho um dia, tirá-la da aflição. Tem muitos que ainda pagam carinho com ingratidão. Faminta, triste a sofrer, que fica sem a comida para se abastecer. A noite sem cobertura, quando o filho vai dormir, ela tira a própria veste e dá para o filho se cobrir. A mamãe lhe alimenta, se adoece dá remédio, se chora ela lhe acalenta. Se está nu ela lhe veste, quando frio ela lhe aquece. Só quem é mãe é quem sabe o quanto mamãe padece. Pague carinho de uma mãe fiel, é vivo como a esperança, é mais doce do que mel. Alto igualmente as estrelas, mais fundo do que o mar. Se lhe do filho da filha que tem mamãe no seu lar. A mãe, foi o amor de uma mulher, da mulher ele precisa, e às vezes ela nem lhe quer. Pouca até coisa lhe odeia, destrói o seu próprio lar. Que a mulher não perdoa e a mãe sabe perdoar. Convocado pra defender sua terra, a mãe traje de homem entra com ele na guerra. Pra ela fugir da luta não existe empecilho. Filho morre pela pátria e a mãe morre pelo filho. Mensagem feita para as mães que entenderam. Parabéns para que são vivas, prece para que já morreram. A minha também é morta, tá rogando a Deus por mim. Que por mim que eu filho seja, o amor de mãe não tem fim. A minha também é morta, tá rogando a Deus por mim. Que por ruim que eu filho seja, o amor de mãe não tem fim. O Eta Sinésio Pereira interpretou da sua própria autoria, Amor de Mãe Não Tem Fim. Aí foi a pedida da poetisa Elisete Claudino. Também essa canção quero mandar para meu amigo Preto de Gogó, lá na capital Bandeirantes, que Preto também está conectado com o programa Show de Violas. Um abraço a você, Preto. Poeta Zelino Macedo, alô poeta Zelino Macedo, bom dia pra você. Alda Arruda, a mana do poeta, também está conosco. E o nosso amigo José Manuel Lima, bom dia poetas, bom domingo todos, para todos vocês. Deus que abençoe também o nosso amigo José Manuel Lima. Poeta Cacheada aí, resposta comercial pra gente finalizar aqui a primeira parte. É, muito bem, quer comprar barato, você procura ali no Mercadinho Oliveira, no bairro do Coqueiro, vendendo cereais pelo menor preço, higiene, alimentício e material de construção, é com branco e família. Seu Chuguinho, achando o Marielle também está pedindo uma canção, Arco-Íris da Vida, daqui a pouco nós cantaremos. Meu amigo Zé Maria, depois eu leio aqui seu comentário. Eu vou falar dos poetas com quem já fiz parceria. Primeiro com Mazulão, a primeira cantoria. E com Antônio Contris, ali de Santa Maria. Mas eu fiz a companhia com poeta de Teixeira. Era Oswaldo Lavoneira, o vaguer de primeira. Cantava na difusura da cidade de Pesqueira. Com o Sinésio Pereira apresentei meus cantares. E também com Alda Arruda, com seus versos populares. E recordo da cantoria do velho Antônio Soares. Pai, eu cantei aliás, com um caboclo tão forte. Cidade de Nova Cruz, que eu quase levava um corte com Vate José Domingo no Rio Grande do Norte. Ganguria todo norte é reino de Oliveira. Manel Estevo Barbosa e o grande Luiz Silveira. Eu também fiz cantoria com Vate José Ferreira. Cantei com Luiz Palmeira. Numa cidade bacana, Afogados da Ingazeira, cantei mais uma semana, lá na raiz do Pajéu com uma viola chupana. É verdade, o nosso amigo José Maria, bom dia, meu amigo poeta, você canta muito. Mande um abraço para meu pai, Mica e minha mãe, Lucinete, meu irmão, Marcelo e Ed Val, e minha irmã, Maria José, lá no Sítio Mandoriá. E um abraço da família do nosso amigo José Maria para toda a sua família aí no Sítio Manduri. Essa é Maria de Fátima, manda um abraço para sua amiga Elisete Claudino, e também está conectada com o programa Show de Violas. Poeta Cacheada, agora é com você, meu pai. Ah, pois, vamos deixar para domingo. Meu horário terminou, quero mandar um forte abraço para Neia, seu esposo, também sua filha, também Fátima, Germano, e seus filhos e filhas, ali no bairro do Coqueiro, também para Helena da Viola, meu grande Helena da Viola, vem para Paraíba, vai o meu abraço, e Zé Vigia, e todos os amigos que estão sintonizados, vai o meu abraço e até domingo, se Deus me permitir. Tchau, e fica com Zezinho Barbosa e Alda Arruda, com grandes coisas feitas pela mão dele da natureza. Tchau, tchau. É verdade, são 11 horas e 30 minutos. Marinava Catarina, bom dia Zezinho, bom dia pra você, Marinava Catarina, que reside aí na... Ela falou que é de Ribeiro Grande. Seu Cláudio Pintor também está ouvindo o programa. Bom dia para seu Cláudio Pintor e para seu Antônio Domingos. Pessoal aí que estão ouvindo o programa Show de Violas. E reforçando que tem cantoria de hoje a 15, no dia 16. Cantoria vai ser à tarde, lá no bar de Celiane. aí no Tamanduá de Baixo, para Celiane, para Israel, para Didi, para Sérgio Ribeiro e toda a família, cantoria com Zezinho Barbosa e o poeta Sérgio Ribeiro, é de hoje a 15 no período da tarde, se Deus quiser. O nosso amigo Genilson aí no Gangon, que está ouvindo a cantoria, bom dia para Genilson e toda a família. É, um abraço para minha família, Maria Aparecida, meu poetinha Gabriel, Robevânia, Renato, Merinha, Zé Rodrigo e toda a família, um abraço. Um abraço para vocês, bom dia aqui do poeta Zezinho Barbosa. Mais uma vez falar aqui do nosso amigo poeta Dick Sabiá, que colabora com o programa Show de Violas. Barbearia São Severino, no bairro do Coqueiro, você corta o cabelo, tira a barba, fica novo e bonito se cortar o cabelo na barbearia São Severino. Mandar um bom dia para meu amigo Nado de Bilouro, aí no Ciões. Um bom dia para nosso amigo Anum Branco. Alô, Anum Branco, aí no Barate. A nossa amiga Maria também, mandando um abraço para toda a sua família aí no Barate e todo o pessoal que está ouvindo o programa Show de Viola. Poeta Aldo Arruda, poeta, agora é com você. Bom dia. Bom dia, Zezinho, né? Bom dia, Chico Peninha. E também quero mandar aqui um abraço para Gilberto Alves, que hoje está em casa descansando com a família, né? É folga. Mas estamos bem acompanhados aqui com meu amigo Chico Peninha. E um especial abraço, né, para todos vocês que estão ouvindo a rádio AM 1520, a Pioneira do Nordeste. E vamos que vamos de informação, de cantoria. E eu queria aproveitar, Zezinho, aqui em primeira instância para falar sobre a campanha, né, do Rotary Club aqui de Surubim. E apresentar aqui, espera só um pouquinho, deixa eu só liberar aqui meu telefone aqui. Então, quero reforçar, né, a campanha solidária do Rotary Club Surubim Centro contra a Fome. E eu queria só reforçar aqui os pontos de arrecadação, que é no centro de Surubim. No centro de Surubim. Supermercado Que Preço, Mercado do Zé, Supermercado Pague Menos, Balaio Supermercados. E aqui na Avenida São Sebastião, Supermercado da Hora, Mercadinho Mãe Estrela e Frigorífico Mercadinho Surubim. Todos eles têm um ponto de arrecadação e aí, né, fica à disposição de cada um, da boa vontade, dessa campanha solidária para a gente estar ajudando e amenizando a fome de cada irmão. E vamos de poema, né? Hoje eu escrevi aqui um poema para falar sobre toda essa violência que ultimamente a gente vem, né, vendo aqui sobre as crianças. E hoje o poema tem a finalidade de alertar, de conscientizar sobre a violência que está dia a dia mais comum sobre as nossas crianças. Em muitos casos, o agravante vem da própria família. O agressor é o próprio pai, a mãe, o padrasto, a madrasta. Não estou aqui para generalizar, porque sabemos que tem muitos pais e mães que sabem cuidar, dar carinho, proteger seus filhos, mas nem toda criança tem o mesmo privilégio de ter pais presentes, né, nas suas vidas. Mas vamos aqui começar esse poema que eu fiz, falando, né, de uma certa forma, para que a gente possa se conscientizar, para que a gente possa pensar melhor na vida dessas crianças e na vida do, né, do próximo. Quando for fazer amor, só em troca de prazer, tenha consciência e fale para quem está com você, para não gerar uma vida condenada sem dever. Mesmo antes de nascer, tem crianças condenadas pelos prazeres da carne, da paixão negociada. E quem paga o preço da culpa nasceu sem culpa de nada. Tem crianças maltratadas pela falta do valor da mãe que lhe nega o peito, do pai que lhe nega amor. Cuida do filho como se lhe fizesse um favor. Eles são vítimas da dor porque o pai, ao deitar com a mãe que não pensou quando podia engravidar, para depois jogar no lixo com preguiça de criar. Eu não quero acreditar, mas está acontecendo. Criança sendo espancada e a mãe faz que não está vendo, para não perder o padastro, o filho acaba morrendo. Tantas crianças sofrendo, órfão da separação, de quem casou sem gostar, mas sentiu uma atração na busca de interesse, sem amor no coração. Sei que qualquer união poderá chegar ao fim. Pai, mãe, padrasto e madrasta, tem bom também tem ruim. Mas se não faltasse amor, isso não seria assim. E toda criança, enfim, nasce do amor da gente, cresce nos nossos cuidados até ficar dependente. E é monstro quem tira a vida de uma criança inocente. Numa pesquisa recente, por atos de covardia de alguém responsável, o Brasil tem a quantia de 32 crianças assassinadas todos os dias. Espero que chegue um dia que a página policiais traga a notícia que os filhos foram salvos pelos pais. Quem busca o amor de Deus, tortura para nunca mais. Valeu, poeta. Legal. É, pra dar uma questão de viola, né, nosso amigo Chico, mandar uma moria pra nossa amiga Nava lá do Lério, né, Gilberto? Francisco. Nava lá do Cinco Lério, moria pra Nava e toda a família desse ano. E meu amigo Gilvan, que reside aqui no bairro Santo Antônio. Um abraço pra meu amigo Gilvan. É nosso amigo, nossa ouvinte é Luz Lima. Tá curtindo a cantoria, meu amigo é Luiz de Ratinho. Tem outra pessoa aí, vê aí, de mais pessoas que entraram aí no momento. Deixa eu ver. Luz Lima, já falei, Luiz de Ratinho. Depois a gente registra. Mas pra. Poeta aí você. Tem mais algo aí pra depois a gente tocar a canção do seu joguinho Arco-Íris da Vida. Então, Zezinho, eu quero mandar um bom dia aqui para Bico de Sabiá, né? Um grande abraço para seu pai Zino, que está fazendo aniversário hoje. Mandar um abraço para nossa amiga Lisete, que não perde o nosso programa, Dedé de Pedro, Yasmin aqui em Surubim, seu Zé do Breve, a todos do bairro da Bela Vista. Para minha tia Nena, um grande abraço, um beijo no coração. Quero mandar também um alô para minha tia Zezinha, que chegou de São Paulo e está lá na minha casa. Um beijão para ela, um beijão para minha mãe, para Dinda, para Vera, para Vera também, claro, que é minha irmã. E pra Dinha, né, pra Cacá, pra Natan, pra Everaldo, meu irmão Edivaldo, que também está lá em Surubim, em São Paulo. Um abraço também pra Isaac, um grande abraço. E mandar um abraço, né, pra todos os ouvintes aí de São Paulo, Paraíba, Alagoas, Minas Gerais, Bahia, meu amigo Toquinho. E a todos os amigos que estão conectados com o programa Show de Viola. Agora sim, Helena de Oliveira atendendo a seu chunguinha. A canção Arco-Íris da Vida, também para a ouvinte aí que pediu a canção Menino de 12 anos. Com certeza não temos tempo suficiente para atender a todos, mas vamos fazer aqui o resumo. E para ser o songuinho e para demais pessoas, a canção Arco-Íris da Vida, com Heleno de Oliveira. Poderoso, de joelhos alta e forte. Esse mundo pra Deus é estranho. Por que não respeitar minha lei? Muito breve de volta estarei, que é para levar meu rebanho. Arco-íris da vida prolonga meus anos, quero viver mais. Essa trova de paz e amor. De uma coisa nós temos certeza, que o mundo está perto do fim. Por que não redimir nossa culpa? Um aos outros pedindo desculpa. Cantemos assim: arco-íris da vida prolonga meus anos, quero viver mais. Vive em paz com os homens, com Deus vive em paz, mas a paz do mundo o homem a desfaz. Braveza do vento e que faz a montanha tremer. Seu cabelo caído nos ombros, nos seus olhos brilhava uma luz. Muito bem, gente. Agora são 11 horas e 45 minutos aqui na Capital da Vaquejada. Quero mandar um abraço aqui para Maria José Duarte. Parabéns, Aldo, pelo poema. Obrigado, Zezé. Um abraço para você, para Valdemir, para o Antônio, né? Para Paulo Duarte, Evaldo Duarte, para Andy, para Nicolas e para Thomas. Um grande abraço para vocês. E sem esquecer o cachorro, né? Um abraço no cachorro aí, nessa fera, nesse guerreiro aí. Everaldo Arruda da Silva, meu mano lá de São Paulo também, está curtindo o nosso programa. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Gilberto Alves, que hoje não está aqui, mas com certeza de algum lugar deve estar nos assistindo. Um grande abraço para ele. E quero narrar para vocês aqui, né, o poema do meu grande amigo Chico Pedrosa, O Erro da Vendedora. E Zezinho me faz aqui uma música de fundos e vamos dois, né? Não canto, mas eu falo. Engano é uma falta difícil de reverter. Por ele tem muita gente sofrendo sem merecer. Quantos pobres inocentes, tiro como delinquente, estão se a lamentar. Ao se errar fosse humano, como dizer o engano, não fazia alguém penar. Um estudante entrou numa loja especializada para comprar um presente para sua namorada, que estava noutra cidade. Depois de olhar à vontade os artigos da vitrine, despertou-lhe um interesse para algo que aquecesse os dedos da mão de Aline. Um belíssimo par de luvas comprou para a namorada e pediu à vendedora, moça fina e educada, que embalasse o presente inadvertidamente. No lugar da encomenda, a moça se atrapalhou, em vez das luvas, botou uma calcinha de renda. E logo entregou ao moço que acabara de escrever um bilhete à namorada, dizendo como fazer com aquele presentaço. Minha querida, um abraço e beijos apaixonados. Meu amor, esse presente vista pensando na gente no dia dos namorados. Lhe mando, porém, sabendo que você não vai vestir, porque quem nunca usou é difícil acostumar. Por isso queria ir para lhe ensinar a vestir como fez a vendedora. Se nela eu gostei de ver, imagine em você, minha deusa encantadora. Ela também garantiu que não mancha nem desbota, a mão entrando e saindo não desgasta nem amarrota. Eu comprei larga na frente para as mãos chegar livremente nas bainhas dos torpedos e sem precisar forçar lá dentro, facilitar os movimentos dos dedos. Torço para que te sinta feliz com este presente, que irá vestir aquilo que pederei brevemente. Cobrei aquilo que um dia, quando eu não te conhecia, não podia nem tocar. Hoje eu pego, aperto, amasso, coço, massageio e faço você gemer e chorar. Uma coisa eu lhe peço, depois que você usar, coloque um pouco de talco para desinfectar, evitar o mau cheiro. Feito isso, o dia inteiro pode usar, se exibir, e se na rua alguém parar para lhe perguntar quem deu, pode dizer que foi eu, seu namorado Valdir. A namorada tomou aquilo por gozação, num segundo veio abaixo seu castelo de ilusão, despachou o namorado, que até hoje o coitado, a culpa merecedora, carrega sem entender, assim paga sem dever, o erro da vendedora. É muito castigo para um pião só, hein? Demais. Zezinho, eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço também pro meu amigo Deda, para sua esposa Kátia, para Kathleen, que estão aqui na, né, que tá aqui perto do posto Jucazinho. Um grande abraço para vocês. Quero mandar um abraço também para Nan, para Cosminha, um beijo para Cecília. Cecília, um beijo. Um grande beijo também para minha, para minha sobrinha Willy, né, que está lá. Um grande abraço. E para todos vocês também que estão conectados com o programa Show de Violas, né? Aqui para Kaline Ribeiro, bom dia Kaline, Maria Vera da Silva lá em Minas. Quero mandar para Torquinho também na Bahia, meu amigo Roberto Bush lá em Santa Catarina, para todo o pessoal de São Paulo que estão nos ouvindo, para Bilcia, Beth, Cíntia, Marcos, Timé, um grande abraço e vamos que vamos de cantoria. São 11h50. Ivanis Silva dos Anjos, bom dia, também está curtindo a cantoria. O seu mano aí é Everaldo Táxi, bom, um abraço para ele. Também para a Geolenila Silva, que também está curtindo a cantoria. Mas agora vamos atender ao poeta Victor Sabiá. Ele pediu a canção Presente de Aniversário para oferecer a seu papai Vino do Toyota e também para a nossa amiga Zefinha. Valdir Teles canta de poeta Pedro Bandeira a canção Presente de Aniversário. Natureza festeja sua data na Bahia. o rei da ciência também está te ouvindo no dia mais lindo da sua existência. Chegam presentes de bolo que as amizades se laçam. Os passarinhos gojeiam, borboletas exuazam. Toalhas bordadas, crianças cantando, fotógrafos tirando o retrato de graça e o povo que passa parabenizando. Teu coração sente ânsia, teu peito está represado. Os teus olhos rasos d'água, teu pensamento voltado. Tua casa nesse dia parece um rei de o raio vem que fala, as crianças pulam, os jornais circulam, o mundo se abala. O bloco assinala, o tempo nos priva, bilhete e missiva se arquivam e se calam, oradores falam na data pertinho. Anos nas badaladas do sino, as nuvens do céu derramam o mais puro amor divino. Notas musicais, canções e poemas, gracejos e temas, retratos postais, presentes dos pais, todos se enaltecem, os seus dias crescem, ou como retrata, mas se a tua data eles não esquecem. Unidos pedem a Deus para dirigir teus planos e repetir essa data por muitos e muitos anos. Houve uma festinha de bolo puxada, lombo, carne assada, arroz e galinha, uma cachaçinha, pão de milho novo, para o mesmo povo não havendo engano, de hoje a um ano tem festa de novo. Aí o saudoso poeta Valdir Teles cantou a canção Presente de Aniversário, foi para Vino do Toyota, para Zefinha, oferecimento ao poeta Big Sabiá, e também para nossa amiga Maria Souza, que fez aniversário no mês de abril, e demais aniversariantes do mês de abril. Felicidade para todo mundo, para todo mundo e as pessoas que curtem o programa Show de Violas. Mais uma vez aí abraçar o nosso amigo Everaldo Tato, Margarida, Tereza, também aí o senhor está curtindo a cantoria, o programa Show de Violas. Poeta, é com você. Eu quero desejar essa canção, né, para todos os ouvintes que estão fazendo aniversário agora no mês de abril. E um beijão aí para a Domésia. Margarida, obrigado pela audiência, obrigado por estar conectado com o nosso programa Show de Viola. Para a Graça Souza também, um grande abraço para você que está nos ouvindo e que está fazendo aniversário também, né? Que Deus ilumine todos vocês. Aí tem 5 minutos, nós vamos atender o pessoal que pediu a canção, solicitado, pediram a canção Menina de 12 anos. Vamos tocar e atender os nossos ouvintes que estão pedindo a canção Menina de 12 anos. Depois eu digo o cantador que está fazendo a interpretação. Programa Show de Viola, Galo da Ruda, Zezinho Barbosa e Francisco de Assis aqui no Batente nesta manhã de domingo. Menina de 12 anos, canta o poeta Hipólito Moura. Quando ao lado eu avistei conversando e eu dali observei. Eu não imaginava que aquela que me olhava de me amar fazia plano. Nada disso eu pensava, que a menina que me olhava só contava 12 anos. Muito embora sou criança, mas tenho esperança de ser sua namorada. Falei, você é linda, mas muito nova ainda e não fica bem assim. Não vou contra a lei divina, você é uma menina muito nova para mim. Chorando, as lágrimas derramando pelo seu rosto pequeno. Chorando ela dizia, ai meu Deus, que agonia, amor demais é veneno. Eu fui me retirando, ela ficou chorando, entregou-se à nostalgia. Se cheia de desgosto, essa lágrima do meu rosto ainda vingarei um dia. O tempo foi passando, a lembrança terminando, esqueci aquela cena. Frente, em uma noite excelente, avistei uma morena. Eu não imaginei que fosse a que desprezei, a quem dei tanto castigo. E disse a uma coleguinha, diga aquela bonequinha que é pra vir falar comigo. Estava apaixonado e queria lhe falar. Ela veio aborrecida, com a voz estremecida, disse assim pra se vingar. Sou aquela que sofreu, você não me entendeu e não me quis, não sei porquê. Sou a mesma menina, muito nova pra você. Sou aquela que sofreu, você não me entendeu e não me quis, não sei porquê. Não vá contra a lei divina, eu sou a mesma menina, muito nova pra você. O poeta Hipólito Moura interpretou do poeta Raimundo Alves, Sebastião da Silva, menina de 12 anos. Bom dia para a nossa amiga Alvitne Francisca Cleide, do sítio Pororoca, que é município de Vertente do Lério. Bom dia para a Cleide, que está nos ouvindo, assistindo o programa Show de Violas. Bom dia para você, Cleide. Meu dia, já é meu dia. É o programa Show de Violas, Alda Ruda, Zezinho Barbosa e todos os nossos ouvintes. Da minha parte, eu vou deixar aqui um abraço, um obrigado. Se Deus permitir, no próximo domingo tem mais uma edição do programa Show de Violas. Mas lembrando ainda aos nossos ouvintes, nossos amigos, que no dia 15, no dia 16, cantoria à tarde, lá no Bar de Celiano, Tamanduá de Baixo, Zezinho Barbosa e o poeta Sérgio Ribeiro. Obrigado, fique com Deus, maior que meu poeta Alda Ruda, com seu recadinho final. E no próximo domingo estaremos juntos, se Deus quiser. Poeta, é com você. Zezinho, só um abraço, um beijo no coração de todos vocês que estão conectados, que vão continuar conectados com a Rádio Turbinho. Um grande abraço e até domingo, se Deus quiser. O petróleo é na área nordestina, o café em São Paulo e Paraná, açaí e castanha no Pará, no minério é o norte quem domina. O carvão é em Santa Catarina, Criatória é em Minas e Goiás. E o álcool que o automóvel traz, lá da cana do sul é extraído. Não precisa o Brasil ser dividido, é melhor união, progresso e paz. ZYI 801, 1520 kHz, Rádio Surubim AM, uma realização do Monsenhor Luiz Ferreira Lima, Surubim, Pernambuco, Brasil. www.radiosurubimam.com.br, a pioneira, falando para a região Agreste e para o mundo.